ia conversar a noite inteira. Mas amanhã é segunda-feira, eu tenho contas a pagar, eu tenho que apagar a luz. Eu quero estar dormindo quando o despertador tocar. A gente poderia conversar a noite inteira, falando sério, só de brincadeira. Mas eu quero dormir um sono profundo, eu quero estar em outro mundo quando o sol raiar. A gente poderia conversar a noite inteira, poderia até deixar a luz acesa a noite inteira. Mas por favor esqueça, eu quero tirar da cabeça tudo que mereça atenção. A gente pode conversar sobre o que há de mais sagrado e ao mesmo tempo cometer os maiores pecados. Pode falar de liberdade sem sair da prisão. Pode falar sobre o céu sem tirar os pés do chão. A gente poderia conversar a noite inteira.